Bem-vindos a mais uma edição do Director's Cut. O meu nome ainda é Tiago Alves. Estou acompanhado com António Mendes, como sempre. Olá. E hoje temos também Pedro Aranha. Numa estreia. Director's Cut. Bem-vindo. Olá. É um orgulho estar aqui na presença desta companhia. Uhum. Cuidado com que levas o ego desta gente. Até o meu já saltou pelo teto. Muita pau. O que é que aqui vens fazer? Medo. Ouvi dizer que ontem houve qualquer coisa de especial no mundo do cinema. Pá, não sei, talvez os Oscars, qualquer coisa desse género. Não pode ter sido isso. Não, foi o Independent Spirit Awards, foi isso mesmo. E as nomeações do Razzies? Adivinha quem ganhou, os Independent. Os Independent foi o artista, pois não foi. Que surpresa, hein? Exatamente. Ora, vamos lá então olhar para os Oscars. Não houve muitas surpresas, menos a meu ver. Houve só um par delas. Uma ou duas para mim, mas já lá vamos. Sim, já lá vamos. Ora, começando pelas mais importantes, ou pelas mais importantes das menos importantes, as curtas animadas. A curta animada, sim. Eu tenho de dizer aqui uma coisa, que é, a curta que ganhou chama-se The Fantastic Books of Mr. Morris Less More. Estão a perceber a piada? Morris Less More. Sinceramente. Bom, engraçadíssimo. Eu estou a partir uma rir neste preciso momento. O que é facto é que aquilo é uma curta que até é engraçada, que é da história de um... Epá! De repente o Kevin Costner entrou pela uma orelha. Ora bem, do Fantastic Books of Mr. Morris Less More é uma curta que é bastante engraçada, tem até piada, uma pessoa fica contente por ver aquilo, mas depois uma pessoa é daquele tipo de filmes que o Hitchcock chamava de filmes de frigorífico. Uma pessoa vai ao frigorífico e começa a pensar naquilo. Aquilo era um bocado estúpido, não era? Porque aquilo basicamente, ou é uma história muito engraçada sobre a passagem de testemunho da cultura de ler e não sei quantos mais, e que ler é bom e não sei quê, ou então pode ser uma cambada de livros maníacos que andam a raptar pessoas para lhes servirem de... para eles serem parasitas deles. Parece-me profundo. Sim, parece-me profundo. O meu favorito para essa categoria não era o Less More, mas era o Wildlife, que era uma curta-metragem canadiana. Pronto, é isso. Eu sinceramente não vi nenhum das curtas animadas. Nem não eu. Sei que elas estavam pela internet, que é possível vê-las, mas não nos deu oportunidade. Dá para ver três delas. A Luna vai sair com o Brave do Pixar e o Morning Stroll, não faço a mínima ideia como é que se pode chegar a ela. Wildlife, Less More e o Dimanche Sunday estão disponíveis no YouTube. Só vos digo, o Dimanche é uma seca. É uma seca. Total. Bom, continuando. Ora, continuando. Vamos já passar para os efeitos visuais. Cujo vencedor foi o Hugo. Estava a competir contra o Real Steel, que não tem nada muito novo, menos comparando com outros filmes. Por acaso, essa categoria é um bocado estranha. Aquilo é mais para dar prémios ao Hugo do que propriamente dito o Hugo a ter sido tão fantástico como isso tudo. Eu acho que quem deveria ter ganho era o Origem do Planeta dos Macacos, por causa da animação do César, do Caesar, o chimpanzé, que estava absolutamente espetacular, mas eles decidiram dar ao Hugo porque sim, porque o Hugo foi o filme de sensação e tinha efeitos especiais que até estavam francamente bons. Eu não desgosto da nomeação, mas também acho que podia coisa, e aliás o Rise of the Planet of the Apes era precisamente o favorito. Isso aí foi a primeira surpresa da noite. Não, a primeira surpresa da noite foi outra coisa, mas já falamos disso. Em relação ao Harry Potter e o Deathly Hallows, não vejo grande nomeação aqui. Se calhar era tipo para dar outra palmadinha nas costas, como nós costumamos dizer, porque não, os efeitos especiais para mim nunca me surpreenderam assim tanto. O último estava engraçado, com o dragão e com aquilo tudo. Sim. Mas nunca foi uma série de filmes que tivesse... Não, aquilo foi mais ou menos esse tipo de prémio de efeitos especiais que deram ao 2012. Destruição! Dá sempre prémios. Olha, Transformers nomeado. Exatamente, a destruir coisas é uma coisa que é bastante difícil de fazer em efeitos visuais. Sim, mas para isso o Roland Emmerich já tinha sido nomeado. Pá, não existe nada a ser destruído no Anonymous. Mas ele não foi nomeado para o 2012, pois não? Ele foi nomeado para o 2012 para efeitos visuais. Foi. Foi, sim, senhor. Quem ganhou, sabes? Já não me lembro. Mas acho que foi um Transformers ou coisa assim parecida. É partir, pronto, sim. Está bem. Ora, melhor maquiagem. Afinal foi a... Iron Lady. Iron Lady, sim. Sim. E o que é que queres que eu diga sobre isso? Não posso dizer absolutamente nada. Então, mas... é assim tanto. Está assim tão bom. Pá, eu acho que está decente. Não posso dizer a coisa. Ao menos não é como no J. Edgar, que parece que a cara do Armie Hammer está inchada. Assim tão mal? Meu Deus. Nem vejas o filme, raios. Eu tive dificuldade em acreditar que aquilo era o Armie Hammer que estava por debaixo daquela quantidade de látex toda. É que, tipo, é que era, a maquiagem estava tanta e tão má que o tipo mal conseguia mexer a cara. Como se fosse uma máscara. Sim. Meu Deus. Albert Nobb, se calhar. Eu não sei, ainda não vi. Mas olhando para as imagens que saíram até agora e trailer e isso... Sim. Eu também não vi, mas parece-me assustador. Um bocadito. Sim, mas... sim, diz. Não, continua. Não, é que eu gosto da ideia de eles querem nos convencer que a Glenn Close não é um gajo. Vai ser difícil. Sim. Só quem consegue são eles. Com todo o respeito para a Glenn Close, mas pá. Eu não sei porquê. Faz-me lembrar aquele filme do Mrs. Doubtfire, em que é o Robin Williams vestido de mulher. Será que Glenn Close e o Robin Williams são a mesma pessoa? Não sei. Eu acho que a Glenn Close não tem... Não sei, o Robin Williams é mais assustador do que a Glenn Close. É só um bocadinho. Assim, como velhota, eu não gostaria de a ter próxima de mim. Não. Não. Me parece alguém que tu gostes de... Não. Ter não. Ao pé de ti, né? Não. Adormecer no sofá e acordar a olhar para ela, não sim. Parece. Mas pronto, continua. Continuando para o Best Costume Design, que nem sequer me vem pobre em português, foi o artista que ganhou. E... prémios e mais prémios. Eu teria preferido que fosse o WWE, que eu já disse estava absolutamente brutal, mas o filme, como é uma porcaria, eles já decidiram não dar. E decidiram dar a um artista, porque sempre é um filme melhorzinho, e estar a dar um Oscar ao WWE até parecia mal. Em verdade, eu não vi nem o Anonymous nem o Jane Eyre. Mas esses não deviam ter melhores fatos do que o artista. O artista não tinha assim... Pá, uma coisa é teres fatos de época, outra coisa teres bons fatos. É teres uma... teres um guarda-roupa que te transporte imediatamente para a época. E não pareça, tipo, feito no joelho. Amor de Deus, por exemplo, o guarda-roupa do Eragon. Do que é que eu me fui lembrar agora? O guarda-roupa do Eragon. Era melhor que não te lembrasses? Aquilo parecia que houve alguém que decidiu arranjar... Que tinha, assim, tipo, toneladas de cabedal para trabalhar e decidiu fazer tudo com cabedal. E o melhor de tudo é que aquilo estava tudo cozido à máquina. E via-se que era cozido à máquina. Esse tipo, isso não é um bom guarda-roupa. Sim, não seja justa a época. Estás a ver? É basicamente isso que faz um bom guarda-roupa e um mau guarda-roupa. Eu não sei o que é que eles queriam com o Eragon. Sim. Queriam fazer dinheiro. Não parece, olha, a jogar por aquele filme não parece que eles quisessem fazer dinheiro. Ora, melhor direção de artística. Mais um Hugo. Mais o Hugo. Olha, essa aí eu concordo perfeitamente. Era o... Se eu fosse eu a distribuir os Oscars, era o único Oscar que o Hugo tinha ganho, de certeza absoluta, porque tem uma direção de arte espetacular. Eu sei que não se devia perguntar isto em direto, mas o que é direção artística? Direção artística é basicamente teres controle de todos os props, cenários e etc. Ah, adereços. Sim, exatamente. Okay. Adereços, cenários, tudo que vem à frente, ideias para os efeitos visuais, tudo isso é coordenação de guarda-roupa e etc. Tudo vai cair em cima da direção de arte. Ok. Até os pósteres. Até os pósteres? Até os pósteres. Essa não sabia. Melhor edição. Rapariga Tatuagem Dragão. Alguém gostou da Rapariga Tatuagem Dragão? Não, é que para a edição estava toda a gente estava a pensar que ia ser o artista, estás a perceber? E o meu favorito era a Rapariga com a Tatuagem de Dragão. E quando eu soube que era a Rapariga com a Tatuagem de Dragão, epá... Eu fico tão contente. Foi o único que ela ganhou. Porque foi o único que ela ganhou, mas Epá, sim senhor, eu aplaudo esta decisão. Epá, tiveram coragem de dar os prémios ao Kirk Baxter e ao Angus Wall duas vezes em dois anos consecutivos. Epá, espetacular. Eu não vi esse filme dos Homens que Odeiam as Mulheres. Eu prefiro o título dos Homens que Odeiam as Mulheres, porque se elas não fossem tão chatas, ninguém as odiava. Mas pronto. E esta é a nossa boca gay do dia. Obrigado e bom dia. Ou sexista. Eu prefiro chamar-lhe sexista. Sim. Pode ser as duas coisas. Mas eu vi o original sueco. Sim. Mas já não lembro como é que era, portanto não... Sim, é praticamente a coisa. O original sueco é porreiro. É praticamente o mesmo, agora que estou a pensar. Sério, não digas. Está bem, mas podia ser diferente. Vai ver o True Grit antigo, também vais ver que existem uma data de cenas que são iguais. Mas é diferente. Sim. Tu consegues perceber a diferença entre totalmente, os dois. Totalmente diferente, houve lá. O David Fincher só tinha visto a rapariga de tatuagem de dragão sueca uma vez. E, no entanto, fez um filme que é totalmente diferente do coiso sueco. Eu acho que é 3 mil vezes melhor do que o coiso sueco, tirando a cena do clímax, como já dissemos aqui. Uhum. E, pronto, basicamente trata-se a isso. Mas visualmente lembra muito. Não sei, se calhar tinha outra ideia, já não o vejo há algum tempo, o original, mas visualmente lembrava-me muito. Não, visualmente não me lembrava nada, porque aquilo é um filme para televisão e mostra muito bem que é um filme para televisão. Então eu já não vejo há bastante tempo. Sim. Mas tinha ideia que era muito parecido. Não, mas se calhar só me lembrava das cenas mais gritty. Pois sim. Acabam por ser parecidas. Exatamente. Ora, melhor canção. Finalmente os marretas recebem qualquer coisa. Eu fico contente com esta. Tu ficaste contente com a rapariga tatuagem de dragão e fico contente com os marretas. Eu também fico contente com as marretas. Criança dentro de mim ficou contente com isto. Sim. Ficaste a ver o filme? Claro que cheguei. Então tivemos a falar dele aqui. Oh meu amigo, isto... Ah, esse Alzheimer. Este Alzheimer é o chato. Viste as marretas? Vi. Conta-nos o que é que tu achaste deles. Então, foi uma história engraçada sobre um rapaz e o seu irmão marreta, pronto, a viajarem pelo país, mas, não sei, esperava um bocadinho mais. Mas também não vi a série original, portanto... Gostavas mais de quê? Gostava mais, não sei... Gostavas de rir mais? De rir mais, sim, talvez, mais humor físico, mais... gostei dos momentos musicais. Queres ver o Cocas a abanar mais vezes os braços? Sim, yeah! Os braços e não só. Epá, não, ok, diz, continua. Mas foi um filme giro. E pronto. Sim, foi um filme giro. Foi um filme giro. Ui! Mas foi mesmo. Foi. Ora, melhor banda sonora, o artista. Que surpresa. Meu Deus, Starstruck, meu Deus. Aquilo é precisamente a expressão que eu utilizaria para descrever a minha sensação aqui. É a expressão inglesa que é fantástica, que é flabbergasted. Flabbergasted é a grande expressão, sim. Exatamente, é isso mesmo que eu me sinto em relação aqui ao artista receber a melhor música. Se bem que eu tivesse dado o Oscar ao War Horse. Eu ainda tenho que ver as aventuras de Tintin para ver se é assim tão bom. Sim. Cinematografia. Olha o... Essa foi a primeira surpresa da noite. Toda a gente está a pensar que seria o artista ou a árvore da vida. Eu estava a torcer pela árvore da vida e de repente no meio de nada o Hugo. Mas eu, assim pensando em retrospectiva, é natural que é apenas para a dizerem o 3D é maravilhoso e não sei quantos mais. Não interessa que nós estejamos no Animated Feature, nós tínhamos de dar obrigatoriamente um filme que foi feito apenas a duas dimensões e não a três, mas temos de dar um prémio a alguém que fez um filme em 3D, que é para não acharem que coisa. E portanto deram uma cinematografia ao U. Pronto, boa para eles. É apenas para justificarem os 2€ que nós pagamos a mais. Eu sei que tu viste o Hugo. Conta-me lá. Pronto, em primeiro lugar era 3D, como tu tinhas dito. Só por aí perdeu pontos, na minha consideração. Porque eu, quando vejo filmes 3D, fica tudo muito desfocado e... Tu colocas os óculos como deve ser, certo? Eu coloco os óculos como deve ser, até uso sempre. Tu olhas para o ecrã, certo? Eu olho para o ecrã. Não é daqueles óculos que tem uma cena azul e outra vermelha. Não. Não são estereoscópicos. Mas foi engraçado. Mas o filme também, pronto, como tem assim uma criança muito engraçada como protagonista, também ganha logo pontos em termos de público. Mas pronto, também tem uma história engraçada. Eu não sei o que dizer mais, já me esqueci. Eu, por acaso, eu tenho de dizer que eu, neste preciso momento, eu estou apenas fascinado porque eu sou a única pessoa sem voz radiofónica aqui entre todas as pessoas no estúdio. Eu, neste preciso momento, sinto-me pequenino. Quanto ao Hugo, eu tenho de dizer que uma coisa que me chateou e era o facto de... Que outra coisa que me chateou foi o facto de... termos o Hugo, que é o protagonista da história, e a certa altura, a meio do filme, coisa, esta história já não é sobre ti, é sobre Georges Méliès. Sim, essa transição é muito... Ah! Porquê? As coisas mudam. Opa, mas pronto, ok, eu vejo porque é que o Hugo, as pessoas gostam do Hugo, eu também achei piada ao Hugo, mas assim é qualquer coisa de hiper fantástica e hiper espetacular. Epá, sinceramente. Supostamente era outra homenagem ao cinema que fizeram este ano, não é? Mas também diga-se de passagem que o... Raios. De repente eu comecei a pensar que toda a gente que ganhou prémios este ano tinha feito filmes em França, ou coisa assim parecida. O Hugo, da Artista, da Meia-Noite em Paris. E esqueci-me perfeitamente o que é que eu ia dizer, portanto continuemos. Então está bem. Sim. Vamos para os comentários, em que ganhou Andy Fitas e eu só vi bocados do Pina. Mais nada. Boa para ti. Por acaso foi. Foram bocados muito intensos. Viste alguém? Viste o Paradise Lost 3, Purgatory? Não vi nenhum desta categoria. Isto continua a soar para mim como filme direto para DVD. O Paradise Lost 3. Sim. Eu fiquei a saber que é, que é de uma trilogia chamada Paradise Lost 3, que conta a história de... Tu chegaste à conclusão que o Paradise Lost 3 é uma trilogia. Sim, cheguei à conclusão que era mesmo uma trilogia. Não é que poderia ser o Paradise Lost 1 Paraíso, Paradise Lost 2 Inferno, etc. Mas o Paradise Lost 3 é basicamente o final de uma série de filmes que contam a história de uma data de assassinatos de crianças em Memphis e de... uma quantidade de pessoas que foram acusadas injustamente. Se calhar já puxaste agora um bocado de vontade de ver isto. Eu não faço a mínima ideia do que é o If a Tree Falls, The Story of the Earth Liberation Front, mas eu tenho a sensação que adormeço só de pensar no título. Meu Deus. The Story of the Earth Liberation Front. Parece assim tipo uma daquelas coisas que me põem em tempo de antena. Deve ter sido grande aposta, era isto. Sim. Ora, melhor filme estrangeiro, Uma Separação. O único a que falou sério? Aqui. Mais ninguém. Epá, não. Não me digas. Ok, continua. Não me podes dizer absolutamente nada quanto a isto. Viste filme... a separação já agora? Não. Ok, pronto. Então continuamos mesmo. Continuamos para o melhor filme animado, que foi o Rango. Fantástico. Também não posso dizer muito sobre isto. Também vos passei todo ao lado. Odiei o gato em Paris. Odiei tanto o gato em Paris. Pronto, é isto que eu tenho a dizer e mais nada. Eu vi o Rango. Pronto, em primeiro lugar foi um bocado difícil acompanhar o diálogo, que eles falam muito rápido. Eu vi a versão original. E depois tinha tanto estímulo visual que eu acabei por parar a meio. E pronto, espero que... Ok, está bem, pronto, ok. Whatever. É a primeira vez que ouço alguém que coisa. Porquê é que deixaste de ver o filme? Porque tinha estilo visual. Não, estímulo. Tinha demasiado estímulo visual. Tinha demasiado estímulo visual. As cenas eram muito rápidas. E... Eu concordo com ele em relação ao Transformers. Eu quando estava a ver o Transformers 3, eu não sei se estou a ficar velho demais para isto, mas está demasiada coisa a acontecer no ecrã ao mesmo tempo. Pá, eu tinha... Era até tão pouco estímulo visual que eu adormeci durante 15 minutos. É que determinado ponto, eu só vejo partículas para o ecrã e eu não sei o que é que estava a passar. Não, eu lembro que a certa altura o filme começou a piscar os olhos. Muito. Não, é que de repente havia coisas assim, tipo, eles a gritarem e de repente, pum, silêncio. Eles a voltarem a gritar, caírem, a coisa e pum, silêncio. O que é para te acordar? Sim. Tem despertador. Não, é que até parecia que o filme estava a adormecer sobre si mesmo. Eu não sei se aquilo era a ideia para fazer trailer ou coisa assim parecida, mas pronto. Era falta de cafeína, que era. Sim. Melhor argumento adaptado, Os Descendentes. Ui, ótimo, fantástico. Eu gostei muito dos Idos de Mars, mas isto é justo. Eu adoro Os Descendentes, eu não posso estar mais contente. E também acabei de ganhar um livro dos Descendentes da Cowie Hart Hemmings, graças à Time Out. É só isto que eu tenho a dizer e mais nada. Obrigado, Time Out. Quanto é que a Time Out pagou para... desta referência. Não pagou, mas vai começar a pagar, espero. Não, não pagou? Pagou, sim, senhor. Pagou-me, deu-me um livro dos Descendentes. Ainda tenho de ir buscar, agora tenho de ir buscar à sede, na Avenida da Liberdade, número 13. Acabaram de me enviar um e-mail. Melhor argumento original. Meia-noite em Paris. Não é surpresa, para ninguém. Surpresa, meu Deus. Melhor atriz secundária, Octavia Spencer, também não é uma surpresa para ninguém. Sim. Parte do princípio, Jessica Chastain, talvez. Sim. A Melissa McCarthy não estava a vê-la ganhar isto de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas ela tinha um sketch fantástico com o Billy Crystal no, durante a cerimónia dos Oscars, lembras-te? Eu só vi qualquer coisa com shots. Quando havia referências ao Martin Scorsese e algo do género. Foi a única coisa que eu vi. Não, é que ela recria com o Billy Crystal aquela cena do, que aparece no avião e não sei quantos mais. Ah. Só que ela depois levanta as duas pernas. Em vez de levantar apenas uma, levanta as duas e assim, tipo, uau! Melhor ator secundário, Christopher Plummer. Já estava à espera desta? Sim, toda a gente estava à espera desta. Ninguém ia a dar um Oscar ao Max von Sydow pelo Extremely Loud and Incredibly Contrived. Mas o Kenneth Branagh merecia qualquer coisita. Sim, está bem, mas... mas o Kenneth Branagh é jovem. O Christopher Plummer tem 82 anos. Ah, tu és jovem, eu tenho mais uns anitos. Sim. Melhor atriz. Chegamos aqui à senhora Meryl Streep. Epá, outra das coisas que eu adorei nesta cerimónia. Terem dado o Oscar à Meryl Streep. Estava toda a gente a dizer, vai ganhar a Viola Davis, vai ganhar a Viola Davis, sim, vai ganhar a Viola Davis. E eu assim, tipo, epá, como é que pode ir ganhar a Viola Davis? A Meryl Streep está tão brutal no Iron Lady. A única coisa que está absolutamente brutal, aquilo é uma lição de, para todos os atores e atrizes que querem fazer. E ela estava a divertir-se com aquele papel. Estava a divertir-se com aquele papel. E pá, quer dizer, o resto do filme é uma porcaria. É basicamente aquele género de trabalho que os miúdos fazem na escola. Quer fazer a biografia da, da Margaret Thatcher? Vai à Wikipédia, descarrega e já está. Mas agora... literalmente um filme Wikipédia. Não, é literalmente um filme Wikipédia. Eu estava a ter... eu conseguia... era o mesmo estímulo que eu estava a ter. Era o estímulo de estar a ver o filme, a estar a ver a Wikipédia. Mas com os factos um bocadinho distorcidos, aparentemente. Quero lá saber, aquilo era literalmente a sensação de estar a ver um filme da Wikipédia. Eu não tinha mais nada que podia dizer, aquilo era tão chato, tão horrível. A única coisa que vale a pena ver no Iron Lady é o papelão que ela faz como Margaret Thatcher. Até me surpreendo como é que um filme como o Iron Lady teve tanta audiência, porque a maior parte das pessoas provavelmente nem sabe quem é Margaret Thatcher. E se calhar só viu o filme porque pensa que é a sequela do Homem de Ferro, ou... mas... Não, Homem de Ferro é Iron Maiden. Sim, sim, sim. Ah. Sim. Bom, mas atenção, tens de ter em conta que existe uma data de gente do PSD e do PP que... Vamos ver todos Iron Lady, Margaret Thatcher! Uou! Uou! Uou! Uou! Eu acho que eles não são assim. não conheço sim. Demasiada gente. Mas acho que não sei exatamente. Sim, acho que faz Justin Bieber. Sim. Eu acho que é mais, vamos ver Dama de Ferro. E pronto, não são assim muito sim, efusivos. Mas precisa... agora não que está a chover. Sim. Não, isso... tu tens de dizer isso, é mesmo em a voz de João César das Neves. Vamos ver a Margaret Thatcher. E depois ajusta os óculos. Pronto. Prosseguindo com politiquices, somos para o melhor ator. Que foi o Jean Dujardin? Aplaudo, sim senhor. Eu para mim, o George Clooney e o Jean Dujardin ganhavam e tinham todos os direitos. Eu preferia que fosse o George Clooney. Eu preferia que fosse o George Clooney. Acho que o papel dele no Descendant é brutalíssimo. Mas o papel do Jean Dujardin como o artista é um trabalho de mímica absolutamente espetacular. Epá, está bem, mas o Clooney mete uma profundidade àquela personagem com um caneco, meu. E eu não digo com um caneco meu em todos os programas. Sim. Com um caneco. Isso é aquele anúncio da sopa que vinha nos tempos da nossa juventude, lembras-te? Com um caneco. Já era mesmo da minha juventude, porque eu não me lembro. Eu lembro-me tanto disso. Era um pastor alentejano que estava lá de ovelhas e não sei quantos mais. Mas pronto, ok. Pronto. Whatever. Ninguém se lembra. Momento nostálgico. Sim. Melhor revisador. Vais mesmo... Eu chamo a Zona Vícios. O Mimi. O Mimi, pronto. Sim, parabéns. Também concordo com a nomeação. Era aquele a quem eu entregaria o Oscar. Aqui olhar para Alexander Payne, mas não. Não bate o artista. Não. Melhor filme. Eu só quero aqui dizer que acho que este número de nomeações para melhor filme é um bocado ridículo. Sim. 9. Isto... Não, dava para fazer um quadradinho. 3 por 3. Está uma ótimo. Matriz. Querias fazer uma matriz. Era. Sim, exatamente. E depois eliminavas o coisa, quer dizer. As pontas. Sim. O Extremely Wild and Incredibly Close não estava a fazer nada. Não. Não, por acaso está ali a fazer coisa. Está ali a engraxar os sapatos ao Scott Rudin, que tem de ter um filme nomeado para Oscar de melhor filme em qualquer uma das coisas, portanto. Mesmo que não ganhe, como aconteceu com o True Grit. É que tipo... coisa. Resumindo, ficaram contentes, desiludidos? Ah pá, eu fico extremamente contente com o Oscar de melhor edição para a Rapariga Tatuagem de Dragão e para a Meryl Streep com o Iron Lady, e pá, fizeram uma noite. Eu não fiquei particularmente surpreendido com nenhum vencedor. Pareceu uma cerimónia calma. O Billy Crystal não teve assim tanta piada como já teve. Mas, comparado com as outras coisas, ele não, é o melhor apresentador desde o Hugh Jackman, portanto. Pois, ao menos não foi como o James Shanax Franco. Coitado, o tipo devia estar tão nervoso que... Coitado. Eu por acaso tenho pena dele. Mas para mim a melhor parte dos Oscars ainda foi o Sacha Baron Cohen a fazer ditador e a mandar as cinzas do Kim Jong-il para cima do Ryan Seacrest. Acho que isso para mim foi a melhor cena. Tau. Acho que já não podia haver uma coisa com mais piada depois disso. Ryan Seacrest chateado é muito engraçado. Um tipo pequenino chateado é sempre muito engraçado. Sabes que ele não vai fazer nada a ninguém. Vai só Exatamente. Ficar chateado e a bater as cinzas para fora do corpo. Vamos lá fazer um pequeno intervalo e já voltamos. The name of the place escapes me when I can't remember. It irritates me. Could be I can't remember. Could be I choose to not. Let's move along the song and try to find the plot. There was a girl, and I don't know her name either. She gave me love. I said I'd never leave her. If I did, I'd come back someday and find her. Maybe I will. I should write down a reminder. One day. That I was gonna write, I haven't yet. But there's still a chance I might an open book that I still wanna close. I find the time. Someday I suppose a place and time I wanna be and spend a storyline that's happy in the end. Plans are made with promises, so certainly uncertain. Can't wait to set things straight before we close the curtain. One day. Someday I suppose. Sort it out, get it sorted. One day who knows. I'll be high, unreported. Someday I suppose. There was a place. And the name of the place escapes me. But I can't remember. It irritates me. Could be I can't remember. Could be I choose to not. Let's move along the song and try to find a plot. There was a girl, and I don't know her name either. She gave me love. I said I'd never leave her. If I did, I'd come back someday and find her. Maybe I will. I should write down a reminder. One day. Sorted out. The world is getting started. I sort of think I'm better off just leaving it unsorted. The world is trying to change its course. E estamos de volta. Houve notícias esta semana. Não, surpreendentemente, assim... houve notícias. Incrível. Ninguém estava à espera desta. E quais foram? Já temos a primeira imagem do novo Die Hard, que se chama Good Day to Die Hard. Acho que já estão a começar a exagerar nos títulos. Sim. Talvez chamar Die Hard quê? 5? Sim, Die Hard 5. Pelo amor de Deus. Supostamente vai juntar o John McClane ao seu filho, John McClane Jr. São muito originais os pais dele. Sim. Eram muito bons a dar nomes. Qual é que é o problema? Eu também tenho o mesmo nome que o meu pai. Mas não te chamas Júnior? Não. Mas o Robert Downey chama-se. O Martin Luther King também se chama. A seriedade... É pena não poderem ver a seriedade como o António está a falar para mim neste momento. Ele está quase a... Este livro provoca-me risos. Isto aqui é uma piada particular, mas pronto, continuando. Continuando, sim. Não sei se vocês já ouviram falar num filme chamado The Raid, um filme indonésio de ação. Não, não faço a mínima ideia. Está a fazer um furor imenso por onde passa. A é sério? Tipo o que o Expendables devia ser. A sério? Yeah, oh, pá. Eu tenho de ver muito isso. Bom, The Raid. Deve estar quase a sair. Basicamente, acho que foi a... Como é que se chamam os tipos que metem o Homem-Aranha da Sony? A Colômbia, acho que foi a Colômbia que comprou imediatamente quando viram o filme em festival. A Colômbia? A Colômbia? A Colômbia. Quais Colômbia? A Colômbia. Foi a Colômbia na, foi a Colômbia, na América, sim, do Sul. Exatamente. Foi o país Colômbia que comprou. Sim. Porque só querem o filme só para eles. Exatamente. Foram a buscar o Mike Shinoda do Linkin Park para fazer a banda sonora. Chamaram The Raid Redemption. E supostamente vai ser espetacular. Ok. Porque se a Expendables 2 vai ser uma porcaria. Sim. Ao menos vamos ter isto. Sabes lá se vai ser uma porcaria. Tem eu sei que vai ser uma porcaria. É um filme em que é suposto pessoas morrerem e gajos fizeram one-liners com as neiras e o Chuck Norris quer que seja PG-13. Acredita? Vai ser uma porcaria. Eu tenho de ver. Eu para mim, eu espero que aquilo de Expendables seja um filme pateta alegre. Eu para mim... O filme... primeiro foi rated R. E mesmo assim eles desperdiçaram a oportunidade. Como é que tu estás à espera que isto seja bom? Eu gosto de filmes eu gosto de filmes patetas alegres. O Three Musketeers é o mais alegre dos patetas. É o protótipo do filme pateta alegre, portanto. Protótipo. Para ver quando for a versão final. A DreamWorks vem aí com a animação outra vez. Pois, normalmente é o que eles fazem. Não, a sério. Um filme chamado Turbo. Temos um caracol. Que quer andar mais depressa, aparentemente. E, atenção, é o Russell Brand, não é? Ou é o... Não, é o tipo do Buried, o Ryan Reynolds. Sim, é ele. Supostamente o elenco de voz é muito bom. Epá, mas... Tem o Samuel Jackson, portanto, mas... baixem o volume quando estiverem a ver em casa. Sim, mas sinceramente, o Ryan Reynolds... Pá, vocês foram logo escolher o tipo mais chato do Hollywood. Ele não é chato. Simplesmente não é muito interessante. O que é a definição de chato? Não. Pode ser normal sem ser chato. A definição... O antónimo de chato é redondo, eu sei. Mas queres uma coisa que... Não ser interessante é precisamente ser chato. Como é que tu queres uma coisa que seja interessante e não seja chata? Precisa ser o oposto, completo. E pá, sinceramente... Vai-me ler um dicionário. Vai-me ler o Larousse. Vai ler o Larousse e... Podes não ser chato, nem ser interessante. Semântica. Sim. Meu Deus. Star Trek 2 a caminho. Com o J.J. Abrams. Estou a ver aqui uma data de gente a pular de alegria. O último não me aqueceu nem me arrefeceu, para dizer a verdade. Star Trek nunca foi... Que foi o meu franchise. Uhum. Não sei se tem de franchise na estrela. Sim. Mas não... Não achei assim tão bom. Foi entretenimento. Isso foi. Sim. E deram uma volta engraçada com o Spock. Exceto aquele filme do... o Star Trek tem o primeiro, que é o The Motion Picture, que é do Robert Wise. Esse filme é tão chato. Esse filme é tão chato. Esse filme é tipo filmarem a nave à volta com a música a dar. E eles estão a filmar a nave à volta. São 5 minutos disso. E vão filmar outra vez na volta. Fosca-se, matem os Klingons, man. Façam qualquer coisa da vida. Outra vez a música e a filmar. Eu sei o que é Enterprise. Já percebemos. Vocês andam dentro da nave. Isso é que é um filme de televisão, pá. encher chouriços de mais alta categoria. Uma coisa é ser filme de televisão, outra coisa é ser um, ser um filme que coisa, que gosta de utilizar uma data de plotting, de padding, que é como se chama. Encher chouriços, precisamente. Já, uma fábrica deles. E diz Elba, vai fazer de Nelson Mandela? E vai ser o Nelson Mandela mais badass de todos os tempos. Por acaso vai. Yo. Idris Elba tem feito grandes papéis. Ghost Rider 2! Não me digas, nós não vamos discutir já o Ghost Rider 2 porque temos tempo para a semana. Sim, sim. Mas não me digas que eu não é o melhor naquilo. Sim, o tipo está-se fantástico. Claramente a divertir. Claro, claramente. Não se vai divertir muito quando vi com o dinheiro que aquilo faz, mas. Não, não interessa, ele recebe o cachê. O cachê é marcado por coisa, por mais que ele receba de percentagem de backhand. Pá, quer dizer, ele deve estar-se perfeitamente a lixar. Já recebeu dinheiro. E já fez um filme com o Nicolas Cage. Sim. Portanto, é sempre ao currículo que isso vai. Já bateu no fundo, agora eu só pode ir para cima. A subir, yeah. Sim. Vamos já falar das estreias das últimas semanas. Eu sei que tu viste o Guerra e Guerra. Guerra é Guerra. Sim. Guerra e Guerra é um, sim, um duplo. Não, mas mesmo assim, Guerra é Guerra é o nome mais estúpido de todos os tempos. É um dos nomes mais estúpidos de todos os tempos. Temos o ETzinho da Bairra e temos o... O ETzinho da Bairra é, sim, é o fundo também. Sim, também é o fundo. É The Bottom of the Barrel. É passar o The Bottom of the Barrel, é o chão. Só falta o Yo no final deste título. ETzinho da Bairra e Yo. É assim tão mauzinho. Depois também existe o Espelho Meu, Quem É Mais Gira Do Que Eu, que também é um título Mirror, único. Mirror, não chega. Não. Meu Deus. Sinceramente, quem é que dá o nome a estas coisas? Façam-me parar! Raios! Mas quem é que dá o nome? É o estúdio? Não, é a Zone que os distribui, supostamente. Eu tenho quase a certeza que uma vez estava no Facebook da Zone e eles estavam a perguntar que tradução é que faria de um título qualquer. Ou era tipo um concurso para homens de negócio, acho que era assim, um filme com o Ben Affleck. Qualquer coisa assim. O Giggly. Acho que quem escolhia essa cena que ficasse, eu não sei. Sim. Só esse nome é tão cómico. Ficou Duro Amor. Duro Amor. E é considerado um dos piores filmes alguma vez feitos. O The Room Bat. Bem, fala lá de Guerra e Guerra. Mas o The Room é divertido. Guerra e Guerra. Falando de um filme que não é divertido. Estás a ver? Guerra e Guerra. Eu fui ver o Guerra e Guerra porque eu estava à espera que fosse assim um filme que fosse Pateta Alegre. Ah, pelo amor de Deus. Vocês têm... O McGee normalmente diz Pateta Alegre. Sim, mas quer dizer... O McGee tem uma série que eu acho execrável, que é o Chuck. Tem uma série que eu achei piada durante a primeira e a segunda, Prison digamos, Break. Coisa. Não, não foi a Prison, Prison Break. Break é do Brett Ratner. Foi o Supernatural. Supernatural, yeah. Durante a primeira e a segunda seasons foi bastante fixe. A partir dali, não sei o que é que lhes aconteceu. De repente atiraram tudo aquilo que eles tinham conseguido pela janela. Coisa. Precisamos de explosões! Pum, pum, pum! Oh, meu amigo, isso é o que acontece quando se tem audiências para caraças e se tem que continuar numa série. Tem que ser sempre a crescer. E às vezes o resultado não é o melhor. Pá, eu também deixei de ver o CSI quando eles começaram a fazer. Temos um serial killer por série. Pá, não, por temporada. Não façam isso. É mais divertido ver uma série como episódios. Mas pronto, estamos a falar do Guerra e Guerra, não estamos a falar de televisão. O Guerra e Guerra é um filme que deita ao lixo uma premissa que podia ser tudo. Podia ser um filme que devia ser estúpido que nem um penedo, mas extremamente divertido, porque era extremamente mau. E acaba por ser apenas um filme extremamente mau, estúpido que nem um penedo e que não é divertido. Porque basicamente a ideia é... Portanto, temos aquela senhora que... Aquela senhora. É a Reese Witherspoon, que quer arranjar um namorado e começa a sair com dois tipos. Um que ela conheceu na internet e o outro que ela conheceu numa loja de vídeos. Respectivamente o Tom Hardy e o outro tipo e do Chris Star Pine. Trek. O Chris Isso. Pine, sim. Ora, dá-se o caso do Chris Pine... ser um vaidoso e o Tom Hardy ser um banana. Na história, claro. Bom, do Chris Pine, não sei, mas pronto. Diz-me uma coisa, o Chris Pine volta a ser um ágino como foi no Kirk, no Star Trek, ou não? Talvez, não sei. Bom, é. Totalmente lá, out of the left field. Bom, esta não era para nós. Sim. Foste perguntar isto à cena, sou errado, é. Bom, mas então, e basicamente são os dois que, em vez de, quando percebem que ela os está a trair, não decidem fazer assim, vamos, epá, não, aquela rapariga não vale a pena. Aquela rapariga não vale a pena. Ela está a trair-nos à boia à francesa. Não, eu quero aquela rapariga porque ela me traiu. É minha, só minha. Da maneira mais indecente, só minha. E depois, melhor de tudo. Eu não sei se é bem trair. Eu não vi o filme, mas não percebi bem a cena. Mas supostamente ela só está a sair com eles, não é? Sim, supostamente está só a sair com eles, mas... acaba por ser o subtexto. E... pá, quero dizer... eles têm cenas que poderiam ter sido espetaculares. Por exemplo, o Tom Hardy... leva a um circo vazio e leva a andar em trampolins, em trapézios, naquelas coisas que os tipos lá em cima andam a saltar de um lado para o outro e não sei quantos mais, um circo vazio! Como é que ele compra um circo vazio? E depois o Chris Pine, não contente, vai... ele... damos com ele a ter o Klimt na sala, numa sala, num armazém. Ele foi a Viena roubar o desgraçado do Belvedere. Então, eu gostava de ver isso. Pelo amor de Deus, estava jeito que eles tivessem ficado. Existem tantas hipóteses de fazer ali piadas. Depois, ainda por cima, aquilo são os piores espiões de sempre. É que eles são espiões. E qual é que é a primeira coisa que fazem? Eu vou inscrever-me aqui num site de relacionamentos. Revelar toda a minha identificação ao público. Para quem quiser aceder. Depois, o que é que eu faço? Para tentar conquistar a desgraçada da rapariga, eles utilizam milhões de contribuintes para coisas... Tipo, porquê é que esta... Isto... não é utilizado da maneira como ia ser. Se eles fossem utilizados... Mas eles referem isso ou... Não referem isso. Pronto, estão só mesmo a gastá-los. Estão só mesmo a gastá-los e nem sequer fazem referência a isso. Se eles fossem minimamente inteligentes, tinham percebido coisa. E, pá, claramente, o Chris Pine e o Tom Hardy, no fundo, são gays. Naquele filme, no fundo, são gays. E eu estava sempre à espera que, por favor, deem numa de tu mamá también e vão os dois para a cama com ela. Ao mesmo tempo. Agora foi lembrar o Chasing Gaming. É assim tão difícil. Mas não, ainda por cima, o Tom Hardy é um banana total. E nem sequer depois do Chris Pine ter quebrado o contrato e ter ido para a cama com a rapariga, decide: não, eu vou ser um cavalheiro e não vou para a cama com a rapariga. Mas vou fazer o Chris Pine pensar que eu fui para a cama com a rapariga. Tu não mereces esta rapariga e o Chris Pine também não merece aquela rapariga. Aquilo é gente estúpida. Pronto, é isto que eu quero dizer e mais nada. E... prosseguindo a revolta. Sim. Viste o Bellamy? Sim, vi o Bellamy. E então? É tão bom que é médio. Está feito. É um filme... Está feito, está um review feito. É um filme tão médio. É o Pattinson consegue fazer outros papéis? Consegue fazer papéis decentes? Como é? Eu não gostei assim muito da prestação dele, porque ele, para sublinhar que ele era uma pessoa que era moralmente má, não, moralmente questionável, ele decidiu estar durante todo o filme com a cara de enjoado. Ok, eu vou utilizar uma expressão do Eddie que foi ver o filme comigo e que eu achei espetacular, que é: ele poderia ter feito um crescendo de enjoo. Um crescendo de enjoo. Pedro, estás com cara de quem tem alguma coisa para dizer sobre isto? Eu não vi o filme, só me posso basear pelo póster, portanto acho que não vou emitir nenhuma opinião. Portanto, sim. É melhor não. Podes dizer acerca do póster que o desgraçado do Pattinson está com a cabeça gigante. Pois, bobblehead. Eles têm tendência a fazer isso agora. Não, não, aquilo é coisa, parece um escafandro. Ele tem sempre a mesma cara. Aquela cara assim de... Pronto, agora como está a ser o Twilight, parece sempre um vampiro, mas pronto. Sim, mas quer dizer, Raiz, ele poderia ter feito coisa, mas quer dizer, eu acho que é uma escolha inteligente fazer assim um drama de época que vai estrear em festivais e não sei quantos mais. Eu acho que é inteligente da parte dele ter feito isto. As pessoas que estão no Harry Potter estão a ter saídas inteligentes. O Tom Felton fez o Rise of the Planet of the Apes. O Harry Potter vai fazer agora o... Daniel Radcliffe vai fazer agora o... A Mulher de Negro, exatamente. Não é a Dama de Negro. Meryl Streep a mais deste programa. Sim. A Hermione fez um papel secundário no My Wicked Merlin. Pá, eles estão a ter saídas espetaculares. Robert Pattinson, que não teve no Harry, não teve em todos os filmes do Harry Potter, mas fez o Harry Potter 4. Era Ron, Cedric Diggory. Já não lembro como é que é o nome do ator. Cedric, sim. É o Cedric. Não, o Ron é o Rupert Grint. O Robert, sim. Mas também fez um filme. Teve uma personagem secundária num filme chamado Wild Target, também foi por rap. Também gostei bastante. Bom, mas copiou o Nighy já agora. Eu não tenho assim grande a esperança aí no Rupert Grint. Ele vai desaparecer rapidamente porque não parece que seja assim a pessoa mais inteligente. Acho que como ator secundário, com humor, ele funciona bem. Sim, mas cá para mim isto vai ser só de pouca dura. Mas, pá, mas é typecast, toda a gente que eu que estava no Harry Potter, aqueles pelas quais eu apunha mais as minhas mãos de fogo é a Hermione e o Malfoy. De resto... Malfoy anda-se a falar bem. De resto, eu não acho que, propriamente dito, eles vão funcionar durante este tempo, mas depois não sei como é que vai ser a carreira. Provavelmente vão desaparecer mais ou menos no meio de coisa como aconteceu com o Elijah Wood, depois de ter feito o Senhor dos Anéis. Vamos lá ao confronto, que já vem há algumas semanas, que é o Cavalo de Guerra. Sim. Explica tu primeiro. Ora... O Cavalo de Guerra é um filme bem filmado, bem interpretado, com uns visuais tremendos, uma boa banda sonora e que falha redondamente naquilo que o Steven Spielberg quer fazer outra vez. Quer que eu fique emocionado. Não, Steven, desta vez falhaste redondamente, meu amigo. Desta vez não conseguiste. É que o filme passa demasiado tempo a querer que eu fique triste. Querer que eu fique, coitadinho do cavalo, quem estava no cavalo faleceu. E o menino tem saudades do cavalo. E o cavalo voltou. Não quero spoiler nada, mas o cavalo voltou. Não, Steven. Epá, isso é um spoiler. A sério. Ele ainda pode morrer. Pode morrer a caminho. Sim. A aldeia foi bombardeada no fim, depois do cavalo ter voltado. É porque toda a gente sabe dos bombardeamentos que houve no Devon durante a Primeira Guerra Mundial. Exato, vês como tu sabes. Exatamente. Mas para mim o filme é demasiado, se calhar até ingênuo em certas partes. Aquela parte do arame farpado, sim, agora não vou spoiler, mas aquela parte do arame farpado é mesmo, para mim é exatamente a Pipes of Peace, aquela música. Estás a falar de que parte do arame farpado? Estás a falar da cavalgada pela terra de ninguém? Não, estou farto depois, quando eles vão cortar os dois o arame farpado. Ah, sim, ok. Não, mas essa cena eu acho que está bastante bem feita, está bastante bem realizada, porque é conhecido de gente que teve mesmo na Primeira Guerra Mundial e havia uma de vez em quando havia tréguas e é até bastante conhecido um caso em que no dia de Natal eles pararam as lutas e foram a fazer um jogo de futebol entre ingleses e alemães. E depois, quando o jogo acabou, apertaram as mãos, foram outra vez para a coisa, lançaram um tiro no ar e prosseguiu a batalha. E quer dizer, é natural, perante o horror da guerra, que as pessoas se agarrem ao mínimo de humanidade possível e eles decidiram manifestar a sua humanidade naquela cena e eu acho que... Esta frase não me saiu assim muito bem como é que eu queria, mas a ideia passa e eu acho que era a única maneira... Aquilo serviu-lhes de escape dos horrores da guerra. E quer dizer, eu acho que isso aí está bem. Aquilo é um filme que tem uma verruga gigante. Tem a verruga que é os tipos franceses. O avô francês e a menina francesa não estão lá a fazer nada. Nada! É totalmente... Pá, quer dizer, sim, dá para respirar um bocadinho no meio da história. Ok. Mas... A contrário disso, e depois no fim o avô regressar e não sei quantos mais, assim, tipo, eu achei que isso aí era um bocado lamechas, mas é extremamente lamechas, é extremamente lamechas. Pronto, essa aí é a verruga que eu vejo no filme. Mas o problema é que, primeiro, o cavalo como personagem, pá, é um bocadinho difícil uma pessoa se relacionar com ele, porque ele basicamente é um herói passivo durante a maior parte do filme. Mas tu... Existe uma cena que é, eu considero uma das melhores cenas de 2011, que é basicamente as cenas que mais me arrepiaram, mais me emocionaram em toda a coisa, que é basicamente uma cavalgada que o cavalo faz através da terra de ninguém. Aquilo é lancinante. Sim, essas cenas funcionam perfeitamente. Eu fiquei de rastos no fim. Aquilo emocionou-me tanto, meu Deus. A sério. Eu não diria que me emocionou. Porque eles constroem aquela cena porque... durante todo o filme tu ficas a saber que o cavalo não sabe saltar. E depois, basicamente, ele vai saltar. Ah! E quer dizer, pronto... Eu gostei bastante dessa cena. Gostei bastante... o filme está bastante bem feito. Eu só peco por, de vez em quando, ser demasiado lamechas. Nomeadamente com a cena... nomeadamente com a coisa. Eu não tenho problema com tearjerkers, mas... Existem cenas em que... Pá, podiam não ter metido o avô francês está ali a mais no fim. Está completamente a mais, não devia ter aparecido, por favor. Mas de resto, pá, como fábula, é uma história que é bastante boa e eu gostei daquilo. O que é que queres que eu te diga? Nada, já disseste tudo. Pedro, há uma coisa a dizer sobre isto? Pronto, é só. Eu não vi o filme, mas pronto. A imitação de cavalo. Pronto. Está feito. É muito sofisticado. Eu pensei que ele ia ter um ataque de espasmos e não sei quantos mais. Não, ataque de espasmos é um nicho neste programa e é só de uma pessoa. Acho que para esta semana estamos despachados. Sim, estamos. Sim. Próxima semana vai ter o Ghostwriter, portanto. Sim. Ghost Rider 2. Ghostwriter. Ghost Rider e também escreve livros sobre primeiros ministros. Exatamente, sim. Não se esqueçam de nos seguir em cinema.ist.to.pt. Vão também a facebook.com/cinemaparaisto. Para esta semana estamos despachados. António, é sempre um prazer ter-te aqui. Ui, obrigado. Pedro, excelente primeira participação. Oh. Venha mais. Obrigado. Fico muito comovido. O que é que te trouxeste esta semana para nós ouvirmos, António? Trouxe Why Don't You Do Right, do Who Framed Roger Rabbit, que eu acho que é uma canção absolutamente espetacular. E ainda não teve a possibilidade de estar aqui neste programa, portanto, divirtam-se. Até para a semana, pessoal. You had plenty of money in 1922. You let other women make a fool of you. Why don't you do right? Like some other men. Get out of here. some other man do. Get out of here, get me some money too. Get out of here, get me some.